você me deixou sozinho. Até pensei que era brincadeira, mas parece clichê de cinema, onde nada é levado a sério. Mas eu tentei te entender, mesmo sem saber porquê. Você me disse que estava certo, falta tempo.